Essa se chama Patética Apatia, do segundo disco do Lordose. Essa se chama Patética Apatia, do segundo disco do Lordose. Obrigado.